das três e você nem foi pra cama. O esquisito é você ter perdido esse sono há uma semana. Tô aqui sem dormir, resistindo àquele tempo que você me pediu quando disse que não tinha mais sentimento. Na sua última foto, sua legenda dizia assim: eu só quero ser feliz. E se eu fosse comentar, seria assim: que jeito cê vai ser feliz sem mim? Parece pessoal, mas pra mim não é normal. Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final. Parece pessoal, mas pra mim não é normal. Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final. Só te faço um pedido, deixa eu virar só um amigo, artigo de decoração. Eu tô aqui na sala de espera do seu coração. Sua última foto, sua legenda dizia assim: eu só quero ser feliz. E se eu fosse comentar, seria assim: que jeito cê vai ser feliz sem mim? Parece pessoal, mas pra mim não é normal. Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final. Parece pessoal, mas pra mim não é normal. Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final. Só te faço um pedido, deixa eu virar só um amigo, artigo de decoração. Eu tô aqui na sala de espera do seu coração. Espera do seu coração.